Prossiga para o solo. Pioneiro 44, pronto para cópia? Pioneiro 44, para o Galeão, autorizado, nível 100, via Golf 677. Decola da pista 28, com curva à esquerda, na saída Gole, Eval, Gonza. Após Gonza será retorado para interceptar a Golf 677. Em caso de falha de comunicações, vai prosseguir direto para a posição Coral. Controle Salvador Opera 1, 9.35, Torre 1.86, aciona 55 no 2, Pioneiro 44. Pioneiro 44, livre acionamento, por gentileza, para cheque rádio, chame a frequência 118.95. Solo 4061. 4061, prossiga. Avistamento, vários pássaros, provavelmente urubu, voando em térmica em cima da Alfa, da Eco, da Delta. Só essa olhada aí de ver. Ciente. Estamos visual. Dia para 15 de avistamento para mim? Confirme? É o preenchimento do avistamento para a gente poder fazer estatística disso, ok? Afirmativo, nós sempre fazemos aqui, sempre que reportado. Obrigado. Alterno 264. 264, né? Tivo, foi autorizado acionamento, então para o táxi, Pioneiro 44. Controle Salvador, muito boa tarde, de Abaetel no 401. Na esquerda, mantém a posição antes da táxi aí, Alfa. Vai chamar o solo em 121, decimal 9. Esperando a primeira esquerda, chamando o solo 219-3566. Abertão, chamou o controle? Afirmativo, para descida está agora 59 milhas, mantendo 1110. Abertão vai prosseguir sob vetor na proa 085. Proa 085. Limite desta proa é a radial 060 de Salvador. Radial 060 de Salvador, confirme, está autorizado. Descida? Descida até 3 mil pés com 1014. 3 mil com 1014. Hotel Lima Tango, prossiga. Sente, acione 0111, informe na rotatória. Salvador, muito boa tarde, esse é o Gol 1697, ciente da informação, Vitor. 697, chegada IP, desça para 040. Para o 040 na IP, Gol 1697. 364, baixada e travada, o campo 3, 378. 286. 286 até, obrigado. Torres Salvador, muito bom dia, tá 3372 na final da 28, passou, travou. Sente o TAM 3372, continue na aproximação, aguardando pista livre. Ajuste 1-0 no 4, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Reposto trem baixado e travado. Aqui, já está baixado e travado, TAM 3372. No 0 graus, 0,5 mais. Não foi copiada a transmissão do TAM 3372. Informe se copiou a mensagem. TAM 3372 está ciente, 90 lá. Azul 4061 no decolar 253, controle 119.35. 1935, 4061 no da Azul. Prossiga 06. 0106 no transponder, decolou do CAB para Ondina com 4 a bordo. Sente, na proa do destino, informe visual com o local de pouso. É. Azul, não escuta? Controle de Salvador, 4061 da Azul, decolou nessa escola. Sente, 4061, se receber algum plot aí à sua frente, helicóptero a 500 pés do terreno. Seu ativo, grato a informação, 4061. Contato sobe ao 360-4061. 360-4061. Essa subida aqui tá me lembrando a Axé. Axé, agora é o corredor visual. Pois é. Pessoal das antigas que lembra disso, né? Tá dando pra fazer um panorâmico. Vira visual com o Valente. Quebec, frequência livre até a volta. Frequência livre até a volta. TAM 3372, solo ao 56, libere a esquerda, mantém a posição antes da Alfa. E chega o solo em 121, decimal 9. É. Janeiro 44, livre táxi, chame na Taxi Hotel para cruzamento. Solo da 3372. São 3372, táxi de Alfa Juliette para o gate 10. Alfa Juliette para 10. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4082, tem informação, Vitor. 4082, boa tarde, acione identificação, chegada CARI, desce para 050. Identificou CARI 050, Azul 4082. Devo coordenar o RNAV para 22, Azul 4082. Ciente, aguarde. Thank you. Janeiro 44, descendo ao céu para São José. Maneiro 44, autorizado cruzamento da pista 28, táxi via Delta e Alfa. No ponto de esfera da cabeceira 28, chame a torre em 1-8, decimal 6, ajuste no 0-1-4 e modifique a saída. Vai cumprir o perfil gole coral, após gole direto coral, Maneiro 44. Gole coral direto, Maneiro 44. 3 mil pés. 3 mil pés, ajustado 1014, gol no 697. 4 no 0. 4 no 0, gente. Obrigado. Sou vetor 5 graus à direita, aguarde o Serra Vitor 363. 7, gol 322. Hotel de Matango, torre 18-6. 1-8-6, Hotel de Matango. Torre Salvador, Alto Matango, Hotel de Matango. Papatango, Hotel de Matango, prossiga. Através norte da torre, senhor, para a torre do Mato 17, taca para o Mato 4. Tem condições de aproximar direto pro pátio 4? Afirmativo, senhor. Dá presente, está autorizado. O vento é 220 graus, 0612 de nós. Informe no solo controlado. Informe no solo controlado do pátio 4, Hotel do Matango. Esse é autorizado 363, descendo para 2500. 363, descendo para 2500, gol 1697. Para Recife, nível 330 autorizado, via Turística 58. Decola da pista 28, primeira curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 3, aciona 5553, então 8001. 8001, aprovado nível 3. Aprovado nível 330. Recife, a Peruísque 58, de forma direita após decolagem na Aron Melim. 5553 o transponder, 11935 o controle. Cotejou o TAM 8001. 8001 correto, chame pronto para pushback seguramente. Chamará. Gol no 754, pronto para cópia. Chama Recife, 1288, obrigado, amigo. Recife, nível 410, autorizado, via Turisque 58. Decolagem da pista 28, primeira curva à direita, na saída Aron, transição Melim. Controle Salvador, 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5564, gol no 754. Ok, autorizado Recife, nível 410, via Peruísque 58. Decola da 28, curva à direita, na Aron Melim. Controle 1935, torre 1186 e o transponde 5564. No 754, correto? Chame pronto para o pushback no momento. Chamará gol no 754. Webjet 6721, pronto para cópia. Afirmativo, senhor, estou prosseguindo. Webjet 6721, para Fortaleza, nível 310, autorizados, e Upper Zulu 19. Decola da pista 28, primeira curva à direita, saída Aron, transição Frote. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5562, o objeto 6721. Autorizado Fortaleza, nível 310, via Upper Zulu 19, saída Aron, transição Frote, decola 28, primeira curva à direita. Controle 11935, torre 186 e aciona 62 no transponder. 6721, já está pronto para o posicionamento na posição 612. Autorizado, chame táxi, objeto 6721. Chama táxi, 6721. Azul 4082, reduza para 220. Está reduzindo 4082. Só um pequeno desvio à direita para evitar a formação de 322. Frente. A Baite 1401 autorizada até 2000 pés com 1014. Para 2000 com 1904, a Baite 1401. 1401, voe na proa 100. Marca 2000, Baite 1401. Para o 70, chega da carga, 924, velocidade 2509. 328, informe quando tiver condições de curvar à esquerda. Positivo, já tem condições de aprovar o 363. Direto 363, desce para 2500. Certo, 322, 2500, 363. Boa tarde, Lomo 80, informação em curso Vitor, ajuste no 014. Qual nível solicita para Aracaju? Senhorita 170, por gentileza. Quem te dá vida? Gente, aguarde 4 minutos. Guardando. Controle, muito boa tarde, Pioneiro 44. Pioneiro 44, contato radar, subo nível 100. Saída Gole. 1900 Gole Coral para o Pioneiro 44. 806, pronto para cópia? Pronto, senhorita, prossiga. 1806 para Aracaju, autorizado, nível 170, via Golf 677, decolagem da pista 28, primeira curva à direita, na saída Aron, transição Melim. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5563, Gol 806. 1970 aprovado, gente, decolando a 28 com curva à direita, segue na Golf 677. Saída Aron, transição Melim, controle 1935, torre 186, 563, Gol Transponder, Gol 806. Gol 806, correto, chame pronto para pushback seguimento. Chamaremos, nós também só confirmando, é os últimos 90 metros, né, Fê? Os últimos 90 metros da pista 28 estão impraticáveis. Tá bom, obrigado. Solo Web 6721 estacionado, 75 pessoas a bordo, 8 horas e 9 minutos de autonomia, alternando Recife para o táxi. Em 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-4, uma boa tarde. Ajustado no 0-4, segue Juliette Alfa, ponto para 2-8, chama a torre 18-6, 6-7-2-1. Fala, gol 7-5-4, puxa para cá, né? 7-5-4, autorizado, time táxi. Toma na táxi, gol 9-7-5-4. Oito vento, 210 graus, 049, cheque o trem. Trem baixo, checado, senhor. 7, viu? 86, 328. Vai ter um 401, chame a torre 18-6 agora, para coordenar direto no final de 17. Vivo, grato. Baita 1401, mantém espera no setor norte do aeródromo devido a tráfego na, tráfegos na final da pista 28. Sim. Corrego 328, passou Serra Vento 363. 328, número 2 para o pouso, continue na aproximação, os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis, ajustando 014. Sete, gol 328. retaguarda, depois eu concluo o pushback, ok? Gente, dava tempo de fazer, mas tudo bem. Aguarde, então, 174. Ok, obrigado. Após a passagem mesmo, continua autorizado, né? Afirmativo, após a passagem do TAM, tá autorizado o pushback, 174. Valeu, obrigado. VSDC para 1510. Afirmo. Confirme. Bom, 924 passa 90 para o 70. 924 GPS ou VR? GPS. E desce para 2500, reduz para 220 e autorizado 362. Está presente, Vitor, 362 para 2500, reduz 2209. Bom, 924. 14? Afirmativo. Gente, bom, 924. Tá travado, 328. Gente, bom, no 328, continue na aproximação, aguardando pista livre. É. O Abaeté 1401, no intercept final da pista 17, sujeito a 360 pela esquerda. É, 1401. O gol no 697, no solo ao 09, agilize, libere a esquerda, mantenha a posição antes da alfa e chame o solo em 121 no decimal 9. Centro livre, 1 no 697, boa tarde. Solo Salvador, 8001, pronto para o táxi, POB 68, 3 horas e 50, autonomia alterna Natal. Cheque rádio devido à transmissão muito baixa. O gol 1328, avistado, pouso, autorizado, pista 28, vento 210 graus, 05 nós. Ele pousa, gol 328. O azul 4082, como recebe a Torre Salvador? Alto e claro, azul 4082. Gente, azul 4082, continue na aproximação, número 2 para o pouso, os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis, ajuste 10 no 4. O Abaeté 1401, continue na aproximação da pista 17, sujeito a 360 pela esquerda. Gente, Abaeté 1401. Torre Salvador, boa tarde, Webjet 6721 novamente, aproximando o ponto de espera da 28. Webjet 6721 mantém o ponto de espera da pista 28. Vai manter 21. Vem em posição 3. 03, autorizado, chame táxi, gol 806. Livre, chamaremos táxi, 806. Gol no 328, no solo ao 12, agilize, libere a esquerda, mantenha a posição antes da taxiway alfa e vai chamar o solo em 121 no decimal 9. Mantenha a posição antes da alfa, solo 219. O Abaeté 1401, 360, curto pela esquerda, reporte a interceptante final da 17. Possível, Abaeté. Gol 924, redução para 220. Já está mantendo 220, gol 924. Gente, autorizado R-Nave, informe passando 363. Autorizado R-Nave 28, reporte 363, gol 924. Afirmativo. Faz a passagem do tráfego da TAM, prossiga com o cruzamento da taxi Alfa, táxi via Kilo. Pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1, no gol no 328. Faz o TAM, cruza, Kilo, pátio 3, aguarda para ingresso no pátio 1. Torre Azul 4082. O vento é 200 graus, 05 nós. Tá, chegou no 754 com 37, 3 e 40, Natão. Confirme o Golo 754. Para o táxi com 37-1340, Natal. 754, táxi livre via Juliette e Alfa. Próximo ao ponto de espera da pista 28, chame a torre em 198, decimal 6, ajuste no 0 no 3. Uma boa tarde. Militar Juliette e Alfa com 754. Azul 4082, solo aos 14, libere próxima à esquerda, agilizando na medida do possível. Chame o solo em 121 decimal 9. Queda 219, o azul 18-6. 9-2-4, redução para aproximação. Vai reduzir, 9-2-4. Voador, gol, nomeia 0-0. O nomeia 0-0, continue na aproximação. Informa os últimos 9-0 metros da pista 2-8, impraticáveis. Ajuste no 0 no 3. Aposta trem baixado e travado. No campo, passando agora a Serra Vitor 3-6-4. Trem baixado e travado, o nome é 00. Gente, informa um tráfego pequeno porte em aproximação da pista no 7, não vai interferir com o pouso. Gente, gol 600. 06, táxi livre via Índia Alfa. Próximo ponto de espera da 28, chame a torre 118, decimal 6, ajuste no 013. Boa tarde. Oxiciona, está seguindo Índia Alfa, próximo ponto de espera da 28, torre 118. Até daqui a pouco, mais ou menos. Azul 4082, Cristalino. 128 da vista. Golo 924, continue na aproximação, aguardando autorização de pouso. Guardando autorização, Golo 924. Golo no 600, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 089. Pouso autorizado, pista 28, Golo no 600. Lua de Mari desce para 040. Mari. 040 pro Admari, temos informação, Vitor. Controle Salvador, muito boa tarde, 3C4, tá vendo? Passarelo 2230, controle. Prossiga. Vou na proa 105 e aguarde a posição CARI. Proa 105, aguardando CARI. Afirmativo, limite é radial sul. Limitado pela radial sul, certo. Doutor Salvador, muito boa tarde, 3C491. 5491, chegada de pit, desce via para 2000 pés com 1013. Via para 2000 pés com 1013, 3491. Então no 401. Aguarde na Lima para ingresso no pátio. Popó. T00 no solo aos 17, agilize, libere na Taxiway Delta, mantenha-se no ponto médio da Taxiway Delta e chame o solo em 121 decimal 9. Mantenha no ponto médio Delta, o gol 600, visual aeronave.